O nosso tema de hoje é a missão espiritual de cada um. Quando se fala de missão, às vezes a gente pensa em algo muito grandioso, né? Uma missão é algo assim extremamente importante e fica a cargo de pessoas ou espíritos extremamente competentes também. Na verdade, existem graus, né, de missões, porque de acordo com as capacidades de cada um é oferecida uma missão diferente ou que possa ser executada. Por que que se diz isso, né? Porque todos nós temos uma missão. Todos nós, espíritos encarnados, e não só espíritos encarnados, desencarnados também. Mas é óbvio que essas missões variam, né? Como eu disse, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com aquilo que nós estamos aptos a realizar. Então, as missões, elas não são todas de alto nível, né? Existem missões mais simples, importantes, porém mais simples. A gente pode dizer que elas têm sempre como objetivo o bem. Uma missão é algo elevado. O objetivo de tal missão é sempre o bem. O bem de alguém, normalmente. O bem de mais de uma pessoa. Se nós pegarmos um exemplo de personalidades do nosso mundo que têm grandes oportunidades nas suas mãos de chefiar grupos de pessoas, nações ou até personalidades globais, são missões de um vulto bem maior do que aqueles mais, talvez mais comuns que nós temos. E diferenciar uma missão daquilo que é feito, né? Muitas vezes não se consegue colocar em prática aquilo que foi objetivado. Missões grandes, missões importantes na esfera principalmente espiritual, elas são dadas a espíritos com capacidade para isso. Aquelas missões em que normalmente se falha são pessoas mais comuns como nós. Um exemplo de missão bem apropriado é, como é até colocado no livro, né, a própria paternidade. Todo aquele que tem a oportunidade de ser pai tem em sua mão uma missão que é orientar os seus filhos no caminho correto de aprendizado, então de evolução, de desenvolvimento. E nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos executar isso da forma correta, por vários motivos. Mas então ali existe uma execução que não foi a contento. Mas, enfim, nós normalmente perguntamos, né, se questionamos sobre os objetivos da vida. Qual é o objetivo da vida? São questões existenciais que nos tocam muitas vezes, porque não compreendemos o que está acontecendo e aonde nós nos encaixamos. O grande objetivo da nossa vida é evoluirmos como individualidades. Mas dentro dessa evolução, nós também temos as tarefas de concorrer com o bem geral. Como eu disse, nós, de forma mais simples, menores, concorremos naquilo que a nossa capacidade nos permite. Mas temos a oportunidade de fazer isso. Aqueles que têm mais oportunidade, obviamente, têm capacidades maiores para isso. A missão, nós podemos entendê-la como uma tarefa que não apenas nos é dada, mas também nós pedimos ela. Nós, entre aspas, né, espíritos elevados, pedem missões, porque têm a capacidade para isso. Têm já a experiência adquirida para poder realizar tal feito. As provas que nós colocamos várias vezes, né, que o nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiações, as provas são experiências pelas quais nós temos que passar. Experiências, ou seja, aprendizados que a gente tem que aprender para agregar a nós como individualidades. E as expiações, nós podemos dizer que são resultados das nossas condutas, que nós temos então que nos deparar com elas. Ou aquela aquela metáfora que se diz, né, de plantar e colher. Então, são as colheitas daquilo que nós plantamos e que nós temos que nos deparar, então, com elas. E, normalmente, elas são carregadas de sofrimento. Pensemos em tudo que acontece conosco que nos causa sofrimento. É a forma como que nós temos de perceber, muitas vezes, uma maneira incorreta que nós estamos levando a nossa vida e, através dessa percepção, conter essa forma de ser, essa maneira de agir e transformar isso de uma outra maneira. Ou seja, as mudanças e as transformações que nós, enquanto encarnados, precisamos fazer, né? Então, mas principalmente é aquela questão mais individual. O nosso planeta, ele é, a gente poderia dizer que é uma cópia da questão espiritual. Uma cópia bem mal acabada, né? Um rascunho do que acontece do outro lado. Mas, tanto aqui como lá, existem aqueles que preferem ficar na ociosidade. Não querem fazer nada, querem, vamos dizer assim, aproveitar a vida. Eu questionei antes, né? Qual o objetivo da vida? Será que a gente reencarna para ficar só aproveitando? É para se pensar, né? Mas assim como tem esses que dão, acham que é só para isso, tem também outros que acham que a vida é só para satisfação pessoal. Então, tudo que eu faço é pensando apenas em mim, na minha satisfação. Uma escala mais alta já percebe como um grande objetivo, uma grande oportunidade, a questão do trabalho. E trabalho numa forma bem ampla, bem diferente daquela que a gente conhece aqui. O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho que é executado mediante uma troca por diversas formas. No lado espiritual, as esferas mais altas, elas trabalham incessantemente. E aí entra essa questão da missão. O que é trabalhar incessantemente? É estar sempre tentando fazer o bem, como foi dito, mas próximos de nós. Quando a gente era pequeno, a gente ouvia os nossos pais nos contarem da figura do anjo da guarda. E a gente foi crescendo e a gente achava que talvez aquilo fosse uma história que nos contavam, bonita e sem sentido. E a gente aprende depois que o anjo da guarda nada mais é do que um espírito protetor, que tem como uma missão nos acompanhar individualmente para nos auxiliar das mais diversas formas possíveis. Ou seja, de acordo com a nossa abertura a eles. Imagine na tua casa a tua mãe dizendo frequentemente para ti: ó, faça isso, não faz isso. Orientações todos os dias. Nós podemos ouvi-la e atendê-la, e assim nós abreviamos algumas situações de dificuldade na nossa vida, ou a gente pode simplesmente fechar os ouvidos para ela. A questão desse espírito protetor é a mesma coisa. Se nós estamos próximos dele, próximos no sentido de espírito, de frequência, de sintonia, nós conseguimos perceber deles esses conselhos que vêm sob forma de intuição, de ideias. Então, muitas vezes, fazer assim, fazer diferente. Ou, simplesmente, nós ignoramos, nós não escutamos. Só que nessa questão de frequência, vamos pegar um exemplo. Se o anjo da guarda está aqui e a minha frequência está aqui, eu não escuto ele, mas eu escuto aqueles que estão nessa mesma frequência que eu, que obviamente não são tão bons quanto ele. É uma questão bem simples e bem matemática, de ondas, de frequências, de sintonias. Eu sempre digo que antigamente a gente tinha aqueles rádios com um botãozinho para sintonizar a rádio que a gente queria. E quando a gente estava numa determinada rádio, tocava tal música e eu não gosto, eu trocava. A gente deveria perceber isso na questão mental, para quando tem ideias, pensamentos que não são bons, sairmos desse tipo de pensamento e trocar a frequência, nos desligarmos de uma frequência que nós entramos e sairmos e irmos para uma melhor. É bem simples, porém, requer de nós atenção, estarmos atentos. Nesses trabalhos que eu falei dos espíritos que estão ao nosso lado, eles estão nos hospitais nos auxiliando, quando nós estamos lá, ou a quem está lá, frequentemente, sempre. Eles estão nas nossas casas, nos auxiliando, nos nossos trabalhos, enfim, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz. A espiritualidade está tentando se aproximar de nós, tentando ser ouvida, para que a gente tenha uma execução do nosso dia mais satisfatório. A missão deles é tentar melhorar o nosso planeta como um todo. Mas depende muito de nós. Depende de nós abrirmos esse canal de escuta para poder nos aproximarmos e colocarmos em prática essas questões todas. Imaginemos, nas mais diversas situações do nosso dia, quantas vezes nós nos deparamos com situações que nós quase propiciamos que algumas coisas aconteçam. Quase. Da onde vêm essas questões que passam às vezes do lado? Às vezes são pequenas ideias tão rápidas como uma luz que nos desviam de uma questão. A gente não percebe porque são fatos tão corriqueiros, tão do cotidiano, que a gente deixa passar. Mas ali existe a presença de alguém nos auxiliando, de uma inteligência ao nosso lado, nos sintonizando para que isso aconteça. Questões materiais. E se nós percebermos, e nós conversarmos com outras pessoas, elas nos relatam fatos da vida delas nesse mesmo caminho, de situações que ocorreram assim por sorte. E a gente começa a entender o que significa isso. Mas tem um capítulo aqui no Livro dos Espíritos que fala só sobre a questão de missões de espíritos. E é muito interessante porque ele fala bem mais coisas do que a gente consegue muitas vezes passar aqui.